sorriso da tua boca formosa. Quando fui abrir a mão, encontrei a cor de rosa. Amei e fui infeliz, jurei nunca mais amar. Mas os teus olhos fizeram meu juramento quebrar. Dá-me um abraço sem ser loucura. Oh, que delírio, oh, que ventura. Dá-me um abraço sem ser loucura. Oh, que delírio, oh, que ventura. Esta tua mão de neve, quando na minha pegou, deveras tinha magia que logo me enfeitiçou. Meu coração é um pobrezinho sem lar. Dá-me tu que és rica e nobre a esmola do teu olhar. Dá-me um abraço sem ser loucura. Oh, que delírio, oh,